Chegar à dor, acredite. Senhoras e senhores, muito obrigado por fazer parte dessa prece, dessa oração. Muito obrigado. Muito obrigado. com vocês, o peso maior da nossa oração, o grande poder de Jah, do Pai, Krishna, Alá, como você quiser chamar. Senhoras e senhores, o peso do baixo e da bateria. Ei, ei, ei, a todos que estão aí, prontos a botar fogo, o peso do baixo e da bateria. Seu mal pensado,